as mãos para a batalha. Eu creio no Deus que nunca falha. Eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo medo da dor. Mil ao meu lado cairão, 10 mil à direita fugirão. Eu não tenho medo do cão, meu pai é o leão. Ele é o leão. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo. Nele confiarei. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo. Nele confiarei. O meu ao meu lado cairão, 10 mil à direita sumirão. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo. E nele confiarei. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo. E nele confiarei. Persegui meus inimigos e os alcancei. Os destruí, os atravessei. Mas o Senhor é minha força, o meu escudo. E nele confiarei. Glória a Deus!